190 com 10, autorizado a decolar, 3893 da frente. China 052, could you confirm the person on board, please? On board, we are 8. Okay, Argentina 052, approved taxi until taxiway hotel. When there, call Salvador Tower 118-30 to enter runway news. Okay, ready to taxi by taxiway hotel and intersection with runway. I will call in 118-3. Livre, ok? Tá livre aí, sem interferir com... A 1-0 está autorizado, ok? Autorizado, ajuste 1015. Gente, com a rede estabilizado, em 740. Azul, desce para 2000 pés, ajustado 1015, redução para 210, informe localizador. 2000, reduzindo. É 3895, decolado aos 40, 119.8, tem um bom voo. 19.8, obrigado, boa tarde. Controle Salvador SAR 3895, decolou da AEL, cruzando 1.600, fique possível pro lado da AEL. Bom dia. 3895, voo da AEL, suba ao 360. É o 36, 3895. Controle Lima, Kilo Zulu, no ideal de descida. Desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2000, 1015, Lima, Kilo Zulu. Pesando Webjet 6740. Torre agora 183. 183, gente, obrigado, bom dia. Dia. Salvador, muito bom dia, Webjet 6740. Webjet 6740, continua a aproximação para 1-0, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Vento 1.60 graus, 1-0 nós. Ciente, livre pouso na 10 deslocada, 1.200 metros, Webjet 6740. Autorizado. Lima Tango, tá livre. Air Force 052, Soldo Tower. Informações, vai voltar pro Odizona já. Gente. Jamie, hold position again for 5-2. Número 4, Aline, qual é a sua palavra que filma? Gente, está autorizado 170 com 10. Patrulha 04 Litoral, chama o controle 119 decimal 8. Chama o controle 198, tô grato. Controle Salvador, patrulha 04. Patrulha 04, prossiga. Tá já na linha do litoral, acionado 01142 até Aracaju. Ciente, a torre pediu pro senhor não chamar agora? COB, oi. Afirma. Muito obrigado, bom trabalho aí, meu velho. Azul, chame torre 183. 183, bom dia. Patrulha 04, corredor forte, informe próximo à praia do forte. 10. Assim que possível, estimado para terminal e pouso em Aracaju. Web 6740, no solo aos 45, libera a direita, 121, décimo 9. Ok, libera a direita, 129, boa. Controle o patrulha 04. Prossiga. O 04 mais 30 minutos para a Conde e pousando a Caju é mais 1 hora e 3 minutos. Certo. Boa tarde, T40, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, 6740. Autorizado pouso pista no zero, vento 180 graus, 069, capacete deslocado a 1.200 metros. T40, 60 em pouso. Patrulha 04, em caso de falha, frequência de coordenação para cruzamento da Praia do Forte, 12345 e terminal de Aracaju, 1203. Caso de falha, coordenação na Praia do Forte, 12345, Aracaju, 1203, patrulha 04. Alfa Golf 052, clear, line up and maintain, runway 10. Alfa 052, clear to take position and maintain. Bola da pista 10, curva direita, saída da L, transição blast. Controle 119, decimal 8, transponder 5543, TAN 3191. Pode repetir o transponder, por gentileza? 5543. Autorizado Galeão 360 pela Upper Zulu 14, decola da 10 com curva direita, saída delta da EL, transição blast. Controle de saída em 119, decimal 8, no transponder 5543. O T3191 no gate 2, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, puxa acionamento, portão 2, chame para o táxi. Autorizado, vai chamar para o táxi, 3191. Solo Salvador, bom dia, o Azul 4107, informação November. Bom dia, Azul 4060, prossiga Alfa, Aquilo, Pátio 3, Pátio 1, posição 9. Azul 4107, fotocópia? 60, levou, está na sua escuta. Pronto, para a cota, Azul 4107. Autorizado 360RJ, Upper Whisky 50, decolagem da 10, direita, da Eldiné, 119.8, 5545, transponder, 4107. Tem aqui, autorizado 360 para o Rio de Janeiro, via Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita, da Eldiné, controle 198 e o transponder 5545. Está correto, chama para puxa e sonamento. 4107. O Azul 4060 vai ingressar na Kilo para o Pátio 3 e após o Pátio 3, Pátio 1 posição 09. Kilo no Pátio 3, depois Pátio 1 para o 9. 30. Pátio 3, ok? Aguarde ingresso no Pátio 1. Ok, aguarda. Só Golf 052 Airborne 0 correction 50 contact control 119.8. Controle Salvador, Guardião 03. Prossiga. Pela vertical do farol de Itapuã, mantendo 110. Solicito autorização para cruzamento da final da 35. Percorreria o litoral até a cabeceira 28 e após regresso. Chame a torre 183 para correr, para cumprir o que o senhor deseja. Torre 183, graças. Guardião 03. Guardião 03, torre, prossiga. Guardião pela vertical do farol de Itapuã, senhor, mantendo sem pele. Solicito autorização para cruzamento da final da 35 e do até a 022 e após regresso, mantendo sem pele. Confirmando, solicita cruzamento da final 35 e fará sobrevoo sobre a cabeceira 28. Cruzamento da 35, indo na linha do litoral até a 28 e após regresso. 7, guardião 03, autorizado cruzamento, atento ao tráfego, decolou na 10, a 1.500 pés. Ciente do tráfego visual, guardião 03. Para o 8, Azul 4060. De 2000, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, sob vetoração para final ILS sem glide, direita proa 260. Direita 260, Lima Kilo Zulu. Controle Salvador, bom dia. Na 3216, transferência até o 50, informação 90. 3216, Sony, identificação, chegada Mari, desce via para 2000 pés, ajustado 1015. Via, Mari, para 2000 pés, P15, 3216. Obrigado, senhor. Considerar a velocidade, senhor? A seu critério. Obrigado. Controle Salvador, 404. 04, frequência livre para a coordenação. Acionando na posição? Aciona na posição e aguardando o push, tem um tráfego certo agora. Ciente, aciona e aguarda o push, agora o 777. Papá Romeu, controle, Salvador, o caçador 06. Prossiga 06. Corredor Axé para farol de Itapuã, que prossegue para pouso no Graé. Ciente, 500 pés no corredor, informe próximo do farol de Itapuã para transferência. 06, ciente. Solo Salvador, 3191. 62 a bordo, 3 horas e 40. Alterna Guarulhos, pronto pro táxi. 40 Guarulhos, confirma PAB? 62. Sim, de Alfa na Delta 183, 1015 o ajuste. Índia, via Índia, Alfa e Delta. No ponto de espera, torre 183, 3191. Ajuste no 0 no 5 agora. Quilo Zulu, controle. Prossiga na sua escuta. É o LS sem guarda e cabeceira deslocada 1200. Cliente, o Lima, Quilo Zulu. Beleza, sim, 777. Mais pra 1-0 da presente. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Chame a torre 183, boa tarde. Ah, chama a torre, Lima, Quilo Zulu, obrigado aí, bom trabalho. Essa é a aviação. Tá na perna do vento, aproximada da 1-0, tem condições de girar a base autorizada. Solicitação? Solicita a base para 1-0 ali, Maquilo Zulu, vai passar através da final da 1-7. Seja autorizado, reporte final da 1-7. Correção, final da 1-0, trem de pouso baixar travado, Lima, Maquilo Zulu. Passará a final da 1-0 ali, Maquilo Zulu. Centena, tô passando 300 nós agora. É a máxima que eu posso manter abaixo de uma centena, é 250 nós. Está 3216, desça via chegada Mari para 2000 pés. Altímetro 1015. Cuidado, via para 2000. Controle, o caçador 06. Caçador 06, prossiga. 06 para pouso no Graé, agora no em Itapuã. Caçador. Chame torre no 8 decimal 3, caçador 06. Caçador 06, copiou? Negativo, 06. Caçador 06, chame torre 1 no 8 decimal 3. 7183, caçador 06. Caçador, é o 3191, está pronto na Delta. São 3191, mantenha ponto de espera da Delta. Mantenha-se autorizado, decola sem parada o 91. Mantenha a posição. Vai manter o 3191. Controle, caçador 06. Torre, caçador 06. A 06, mantenha-se sobre Itapuã. Zero meia. Lima Quilos Zulu, informa, cabeceira deslocada, 1.200 metros. Confirme, treino, pouso, baixar travado. Positivo, baixou e travou, Lima Quilos Zulu, visual na final da 1.0, ciente da pista. Lima Quilos Zulu autorizado, pouso, pista 1.0, vento 200 graus, 089. Tem livre pouso 1.0, Lima Quilos Zulu, obrigado. Zulu 06, confirme esse visual com o tráfego girando para a final da 1.0. É pro 3191, tá visual. Negativo. 3191, mantém a escuta. Caçador 06, o senhor está visual com a aeronave aí da Polícia Militar de Salvador? O Chimango que está voando no litoral aí próximo do farol de Itapuã? Afirmativo, mantendo contato bilateral com o mesmo, separação visual. Caçador 06. Caçador 06, autorizado base pela direita para o pátio 4, informe na final, caçador 06, 190 graus com 12 nós. Informará na final 06. TAM 3191, aguarde a passagem de um Charlie 402 na final da 10. Após o tráfego, a linha mantém. Ciente, após a passagem do tráfego na curta final, a linha mantém TAM 3191. Correto. Mais um pequeno desvio à esquerda, agora pro 30 por 1 minutinho. Testa 3D no meio, tá mantendo proa de TAP? Não, agora tô curvando a esquerda, proa 025. Informe agora a sua radial. 6 do desvio, tá 3D no meio. Pro táxi azul 4107 com 81 a bordo, autonomia 0335 e alterna Campinas. Azul 4107, livre táxi via Juliette Alfa, na Delta Chametou 1 no decimal 3, ajuste no 015. Via Juliette, Alfa e Delta, quando pronto na Delta 183, a torre 1015 agora. Fazer o R-Nave da pista 10, 3216, descer para 2500. Vento 190 graus, 190 nós, caso 206. 06. 66. Reportará. Condutor Tango, nível 085, infarto consciente, que é ingressar na FIA Brasil, deve chamar aqui na 065. Eu tá com o seu equipe. Eu estou agora na frequência 272, alterna 2001, tem um. Condições de voar o Serra Vitor 366, 3216. Testa 3216, autorizado voar Serra Vitor 366, descer para 2500 pés, altímetro no 015. 2500 com 1015, 3216 graus. TAM 3191, decolado com 02, está restrito nível 090 até 30 milhas de Salvador. Chame controle 119.8. Mensagem bloqueada, queira confirmar para o TAM 3191. 3191, chame o controle agora, 119.8, bom voo. Obrigado, bom serviço. Salvador, igual no 777, ponto espera da Delta. Voo 1777, autorizado alinhar e manter pista 10. Informo está restrito nível 090 até 30 milhas de Salvador. Gente, autorizado alinhar e manter restrito 090, 30 milhas de Salvador, 1777. Região 06, seu solo foi o 02, ao estacionar de frequência. 706. Golf Oscar, tá na escuta? Pátio 5? Confirmando, prefere sair no corredor Axé ou cruzar o campo e prosseguir logo direto setor norte? Não, só pelo Axé. Sente, então tá aprovado 065, Sierra Novembro Uniforme Tango, decola da 17, curva direita, inicialmente 1.500 pés no litoral. O controle 1.9.8 e aciona 5527. Controle 1198, Gente, PLB? Quero eu. A gente chama a torre 283 pra... Tchau, tchau. Acionamento táxi. 23. Viu aquele Zulu da passagem azul que tá ingressando na Delta? Após estar autorizado quilo, parte 3. Do 41. 4107, né? Escuta. 4107, tá autorizado a ingressar na Delta, chama a torre 183. Afirmativo, ingressa na Delta, chama a torre 183, azul 4107. 77, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 180 graus, 1909. Autorizado a decolar, azul 777. Azul 4107, pronto no ponto de espera, taxi Delta. Azul 4107, mantém o ponto de espera da Delta. Informe está restrito ao nível 090 até 30 milhas de Salvador. Afirmativo, está restrito ao nível 90 a 30 milhas de Salvador, o azul 4107. Você já está aprovando o Delta? Estamos cumprindo conforme autorizados a subida. Bruno 07, autorizado alinhar e manter, canseiro 10. Ali mantém, pista 10, 4107. O 1777 é colou 04, chame controle, 119, decimal 8. 098, 1777. 93,66. 3-2 no meio, complete final das nave, torre no noite, decimal 3. 2-3, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Gona 777, passa 1800 na Dael de Neto. Gona 777, contato radar na decolagem, suba restrito para o nível 090, saída Dael, transição de Neto. Restrito 090, Dael de Neto, Gona 777. 3-2 no meio, continua a aproximação. Tráfico avistado. Você não dá, não. No caso, pista livre. Azul 4107, você não deve alinhar na faixa branca de 1200 metros da pista 10. À frente da Delta, sua posição. Gente, está alinhando ali para faixa branca, azul 4107. Peso no meio, informa pista cabeceira deslocada no 1.200 metros. Continua a aproximação, aguarde pista ali. Gente, aguardando, tá 3, 2, 1 no meio, 1.200 metros, gente. Torre, Salvador, Guardião 03. Guardião 03, torre, prossegue para pouso? Ainda não, senhor. No farol de Itapuã, em pé, solicita cruzamento do campo até buraquinho. Aguarde, mantenha-se sobre o farol de Itapuã, aguardando para o cruzamento. Aguardando, Guardião 03. Bom dia. Azul 4107, autorizado a decolar, pista 10, vento 180 graus, 109. Autorizado a decolagem, Azul 4107. Fusco Fiosco, autorizado táxi. Senhor, desliga o transponder ligando só no momento da decolagem. Temos a informação aqui na tela radar do seu transponder 5527. Agora, o pessoal mantém a 220, está autorizada a 3, 8, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,